verdade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Convivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Ainda tô de pé no ringue, sede de vitória, quero glória e paz eterna. Escrever nas estrelas trajetórias de um poeta, de forma cautelosa, embora a cena é triste, cancela o nocaute. Ainda tô de pé no ringue e não vou me render. É mano, cê quer saber? Nessa arena eu já entrei programado pra morrer. Pelos pretos, pelos brancos, pelos olhos que hoje choro, então entrega a fórmula que eu juro que vou embora. Me diz quanto mais cê quer ver de joelho, com juras e promessas, sem afeto em desespero. Herdeiro da esperança, tem uma hora que não aguenta mais. De cabeça quente vai, esquece os conselhos do pai. Se joga com o pescoço enrolado na corda, a sete palmos de cova, enfeitado de rosas. Saudade transborda em gotas transparentes, que cai suavemente pelo semblante da gente. É quente, nem sempre fui o cara que te deu orgulho. É que a vida é um mistério, se às vezes não entendo os bagulho. Louco, sei lá, se pá, eu vivo agora, expressivamente resgatado, favela fora. E nunca vou esquecer do motivo que me faz viver. Levar ao espírito fraco força e poder, te ajudar a compreender que ser feliz é renascer. Se eu tô de pé no ringue, é somente por você. Vivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Convivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Ainda tô de pé no ringue. Vou pelos cantos, pelos loucos, aos românticos, aos corações em pranto, protegido pelos anjos. Não beijarei a lona, não dobrarei meu joelho por você. Resgataria a paz no cativeiro, sem medo, enfrentaria o mundo opressor, com a voz do excluído e o coração do gladiador. Constelação noturna que atrai a multidão, o amante da solidão que sobrevive entre os leão. Na selva viro atração, ao trazer simplicidade, alvo da sociedade. Sou suspeito em destaque pelas frases, pelos versos, pelo caráter singelo. Entre palácios e castelos, sinto sede no deserto. Você sonha, eu realizo. Você sofre, eu também choro. Você ama, eu odeio as cerimônias de velório. A paz tá em óbito, o amor em cativeiro. A fé esquecer e for acumulando medo. Nos guetos da vida, compaixão mal sucedida. Cadê as torres do bagulho que falava em disciplina? Seduzido pelo brilho atraente do luar, deixei a alma compor e meu coração cantar. O que laia laia traz pra mim boas lembranças e alerta mundialmente que o futuro é das crianças. Plantando esperança, quero amor ao colher. Se eu tô de pé no ringue, é somente por você. Vivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Convivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Ainda tô de pé no ringue. Convivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Convivo com a dor da realidade. Coração ferido que sofre ainda bate. Vivo por milagre, quem luta sobrevive. Ainda tô de pé no ringue.